Meninos e meninas, moças e rapazes, olá jagunçado, espaço temporal, estamos começando mais um Pilha de Gibis, o mais heróico dos podcasts. Eu sou o garoto Vitor Azambuja e tenho ao meu lado apenas companhias intergalácticas que muito alegram meu coração. Do meu lado, o Year Boy Reginaldo. Opa, e aí? E do meu outro lado, o rapaz Nanuque Jamerson Teos. Viva a legião! Sempre. Bom, lá no Pilha Sobre Lendas, nós deixamos de lado a saga do Cósmico, mas porque ela tem desdobramentos que mereciam um programa próprio, né? Que é esse aqui que a gente vai fazer agora. Por isso, estamos aqui para elogiar apaixonadamente o universo compacto criado por John Byrne. Vai, Jamerson, resume aí o que foi a saga, fique bem claro, do Cósmico. É uma dessas histórias que fazem a DC ser a grande editora do universo dos quadrinhos. O John Byrne publicamente se arrependeu de não ter criado o Superboy quando ele reformulou o Superman. Isso criou um problema cronológico mil anos no futuro, visto que a Legião do Super-Herói ela tinha se inspirado na existência de um Superman adolescente, que é conhecido por nós como Superboy. A saga do Cósmico, ela surge num texto que começa um pouquinho antes, como resultado de uma série chamada Legionaries 3, onde os três legionários fundadores eles enfrentam o vilão, o Senhor do Tempo. Com o resultado dessa série, o descobre que o Time Trapper ele está manipulando a Legião, e isso vai se intensificar ali no início do terceiro ano do terceiro volume da série americana da Legião dos Super-Heróis, quando o legionário Cósmico, em inglês Cosmic Boy, vem com a namorada. Que romântico, finalmente um personagem que leva a namorada para os lugares. Ele vem com a namorada para o presente do DC, 1986, e descobre que o programa espacial americano estava em declínio, o homem não tinha chegado na Lua, e descobre que aquele Superman não havia sido Superboy. Eu gostaria de lembrar que a de aventuras do Superboy é a maior série de histórias de retrocontinuidade dos quadrinhos, porque ela passa 10 anos antes do surgimento do Superman. Superman surgiu em 39 como adulto, então a gente poder 38, perdão, como adulto, então a gente poderia dizer que todas as histórias são retrocontinuidade. São poucos os títulos de retrocontinuidade nos quadrinhos. Conheço os Invasores da Marvel e conheço o inédito no Brasil, mas que eu li todas as edições, All Star Squadron. Cara, dessa série do Cósmico, pra mim a melhor coisa é esse conceito que o Kate Giffen coloca, o Kate Giffen não, o Paul Levitz coloca de férias, né? Você passar férias no passa, cara, isso é muito foda. Em vez de você ir pra, sei lá, vou pra Disney, você vai pra Disney em 1940. E só isso daí já dá pra gerar uma nova série, né? Uma série só desse conceito. Só de viagens, né? Temporárias. Você de férias, né? De viagem temporária. Exatamente. De férias. Eu reli agora pra gente conversar, a Mini aí. Eu não gostei muito dela não, viu, cara? Eu achei esquisita, assim. A ideia é boa mesmo, assim. A participação do Cosmo em Lendas é legal, né? Mas a Mini mesmo eu não gostei, cara. Eu lembro de ter lido na época, mas agora na releitura eu achei bem fraquinha, assim, né? O que ela desenvolve depois é legal, mas como Mini mesmo, eu não acho que vale o resgate, assim, se alguém não conhece, lê pra conhecer, assim, eu não sei se vale, não. O que vocês acharam? Ele perde muito tempo com Lendas, na verdade, naquela conversa lá do... Eu até entendo, aquela conversa lá do G. Gordon Godfrey, eu até entendo você encaixar aquilo, mas ele fica muito preso a isso, torna cansativo. E o fato, o melhor pra mim, é ela começar com ele se fudendo, né? Que leva uma surra lá em Lendas, né? E já mostra que a Noturna é bem mais forte que ele, né? Que ele até fala, meu irmão, para de chorar, só faz choramingar. É legal, assim, por exemplo, quem conhece a Legião sabe que, assim, é meio malhação, né, meu? Todos eles têm uma namoradinha ou um namoradinho, assim, os heróis se relacionam, né? Eles são jovens, é uma equipe jovem no século 30, né? Daqui mil anos, vamos falar assim, no futuro. E o Cósmico mesmo, ele é um dos membros fundadores da equipe, né? Que na história original eles se inspiraram no Superboy, né? E justamente o Cósmico, ele é fascinado pelo século 20, assim. Ele é, mesmo antes da Mini, ele já tinha, assim, ele citava algumas coisas. Eu acho que dos três membros originais, que é ele, a Saturnia e o Relâmpago, né? O Relâmpago era ele quem gostava mais do século 20, que tinha mais, assim, era fanboy do Superboy, assim, vamos dizer. Ô Reginaldo, eu reli a série também para fazer esse de gibis. E acho que realmente a série envelheceu mal. Eu tento imaginá-la como uma história, aquelas backup stories, história de apoio da série mensal, que cresceu muito, e aí em vez deles publicarem lá em quatro capítulos de oito páginas na própria série da Legião, eles resolveram, ó, vamos colocar aqui no contexto da Lendas, e aí a gente aumenta. É assim, a Legião, ela é bem datada, né? Se você pegar as histórias deles dos anos 60, ela é assim, cara, ela é super datada, ela é até bobinha, assim, né? Ela não tem contexto nenhum, eles eram uma equipe de apoio pro Superboy. Os amiguinhos do Superboy, assim, vamos chamar, né, desse jeito. Depois, mais pra frente, com a entrada do... Até antes mesmo do Levitz, né? Quem não é o Roy Thomas, quem que é o outro? E na época que o Mike Grell era desenhista. Isso mesmo. Ela começa a ganhar peso, assim, né? Deixa de ser... mas ainda assim, embora ela comece... As histórias começam a ter um desenvolvimento maior... Visualmente você repara que ela é datada, assim, né? O corte de cabelo dos caras estão no futuro, mas tem corte de cabelo dos anos 70, né? Costeletona, cabelo de cuia, assim, as heroínas com escova no cabelo, parece a Farrah Fawcett, assim, né? Então ele é datado, né? Mas aí, né, o que aconteceu é que, assim, na fase do Levitz, a série pegou fogo, né? Ela ganhou desenvolvimento, o futuro ganhou contexto, então ele ficou mais interessante, né? Virou um lugar interessante, com planeta prisão, os Kundios sendo, assim, como se fosse o Klingon, que é os Klingons para Star Trek. Kundi era, assim, um povo belicoso, né? Tem o planeta prisão, tem o satélite médico, a Terra é recoberta por um escudo, né? Invisível, assim. Então é cheio de conceitozinhos bacanas. O autor é o Cary Bates. Isso mesmo. Também teve aquela mudança de design do cara que fez também a mudança dos X-Men. Olha, cara, hoje eu tô terrível pra nome. É, o David Crockett. Isso aí. Vários conceitos dos X-Men, até se você olhar, por exemplo, o cabelo do Lobo Cinzento, ele é o Wolverine, né? O Noturno, ele foi criado para ser um membro da Legião. Então, quer dizer, ela foi ganhando combustível com o passar do tempo e se tornando relevante, ainda que tenha, assim, ela tem uma cronologia complexa, né? É pro leitor de quadrinhos 2.0, assim, é pro nerd do nerd essa daí, meu, assim, é difícil Legião mesmo. Então, a hora que chega nos anos 80, com o reboot do Byrne, né, no Super-Homem, ele mata a origem da Legião, porque se nunca teve Superboy, como que a equipe se inspirou no Superboy, né? Então, essa tônica da vamos dizer assim, começa aí que... Pô, ela vai ganhando vulto e ela deixou até a história do... Até a, vamos dizer assim, a sequência, né, do Super-Homem, do Byrne, mais interessante, né? As duas histórias ganharam com esse remendo que o Byrne teve que fazer. E esse, pra mim, é o ponto alto dessa mini do Cosmos, né? A forma como o Paul Levitz, ele mostra o desespero que ele fica ao perceber que o Super-Homem não conhece, né? Ele fica, acaba com o cara, né? Ele fica arrasado, destrói a esfera do cara. Ele encontra com o Super-Homem, fala com ele, porra, Super-Homem, sou eu. E o Super-Homem, beleza, maluco, continua aí, falou, né? Vou embora. Ele fica aquele negócio, ah, ele perdeu a memória, foi o que aconteceu, ele vai querer investigar e tudo mais. Isso pra mim que é o bom dessa minissérie, né? É memorável quando o Super-Homem chega e ele fala, eu sou o Cosmic Boy. Aí o Superman olha ele e fala, pô, Raul, mas você escolheu uma época difícil pra iniciar. Isso é muito bom, sabe? Isso que fica, porra, ele fica muito angustiado. Mas é daí o ponto-chave do que a gente vai falar agora, né? Do que veio, do desenvolvimento do que foi essa minissérie do Cosmic, né? Que é lindo, maravilhoso, a ideia, uma das ideias mais geniais do século XX, que é o universo compacto. To you, eu até demorei pra entender, tem uma hora que deu uma travada, a primeira vez que eu li isso, mas agora que eu fui reler, aí já deu uma frescada melhor na cabeça, mas eu lembro que no começo dava uma travada bonita, esse comecinho da ideia, pelo menos. Não, e a ideia é muito boa mesmo. São aquelas ideias assim que servem para consertar outra coisa, e quando você vê em retrospecto o quadro geral, ele fica, fala, nossa, eles bolaram uma trama interessante aqui. E ela começa com um remendo, né? Ela começa, depois dessa mini do Cósmico, quatro legionários, né, voltam pro século 20, né? E eles encontram o Super-Homem, né? Lá em... quando eu li ainda era Pequenópolis, né? Em Smallville, né? Dando um tempo, né? Eu curtindo, porque ele tá com a família, ele tá com a Lana também, não é isso? Descamisado, enfiando estacas no solo da fazenda. Vocês já notaram que a fazenda dele nunca tem empregados? O único empregado que eu sei que trabalhou naquela fazenda foi o John Jones, o caçador de mar. É, mas porque isso é americano, né? Americano, a gente fala aqui de reforma da Previdência, mas americano aí, na morte do Super-Homem, o Jones morreu no meio do campo, né? Ou seja, trabalhou até morreu, coitado, né? É isso mesmo, cara. É a coisa do, sabe, não é só o redneck, né? Mas tem o pessoal lá do meio, né? Dos Estados Unidos, do meio oeste, que falam assim, daquele miolão mesmo, que é protestante, né, assim, e é aquele WASP, né, esse cara, ele é autossuficiente, ele faz tudo, ele faz, na fazenda dele, ele planta, ele colhe, ele cuida do gado, ele é veterinário, é médico da família também, um pouco assim o reflexo, o acréscimo, que é o Super-Homem, né, meu, pra que você vai ter empregado se o cara no final de semana ele tá botando a estaca enquanto chaveca a Lana, né? Não, e o melhor, ele tá de óculos, ele tá sem camisa, mas ele está de óculos, ele fala, ah, é o costume, então você vive sem camisa na rua, né? Mas de óculos você não tira, né, filho da puta? Tira a porra do óculos, aí, idiota. Tá de pescador parrudo, né, meu? Metendo a estaca e só sugerindo pra Lana, né, meu? Falando, ó, tá entendendo? Tá entendendo que o problema é que o Burnie é muito pudico. Eu fiquei até impressionado com as coisas que eu vi em Next Man. Eu era muito avançadinho pro Burnie. Ó, nem é, hein, Jamerson? Porque uns dois ou três números pra frente, logo depois tem aquela história que o Super-Homem dá um sapeco na Barda, né, meu? E essa daí é grandona. Não, inclusive é a história seguinte, porque o encontro com a Legião é no Action Comics 591, e a edição 592 é a história da Barda que tá falando aí. Super-Homem do Byrne, ele é atacante, cara. Ele pegou a Barda, ficava nessa historinha, sabe? Tipo Ash, assim, Calani, Calois, e beijou a Mulher Maravilha. Esse Super-Homem micareteiro, pegador, já rendia um podcast próprio. Vamos pensar nessa pauta aí, né? Super-Homem beijador, né? Super-Homem micareteiro. Vamos pensar com carinho nisso, velho. É o Super-Homem na pista, né, meu? Atacante. Superman e Renato Gaúcho, né, meu? Massa. Bom, mas eu quero, como eu falei, eu fiquei, uma das maiores dúvidas que eu tinha nisso é a porcaria do plano lá do Senhor do Tempo. Eu nunca entendi por que o Superboy tem que atacar a Legião. Qual é o lance aí do plano... Eu entendi o lance do universo compacto, né? Ele pegar ali aquele miliconésimo de segundo e separar o universo ali e desviar tudo e ficar só Krypton e ficar só a Terra. Ele fazer a viagem do Kal-El até a Terra e toda vez que a Legião voltar no tempo, ela volta para esse universo compacto. Eu não entendi, é o lance do super, o plano do Superboy. Quando você percebe essa tentativa de pegar personagem que supostamente é puro e compuscar, né, fazer com que ele se torne maligno, fazer com que ele assuma algo que vai denegrir a imagem dele para a própria equipe, você tem subtexto também de que um dos membros fundadores da Legião é o Senhor do Tempo. Não, até mais pra frente fica, né, hein, Jamerson? Eu não cheguei a ler tudo isso lá na frente, mas acho que tem uma história que revela que ele era o próprio Cósmico, não é isso? Isso, é revelado depois que ele é o próprio Cósmico. Quer dizer, então tem toda aquela ideia de paradoxo, né? Eu acho que assim, o Senhor do Tempo ameaçou o Superboy, falou, ó, vou acabar com o seu mundo. Porque o nível de poder dele é muito grande, né? Se você pensar... Não, é o que você comentou da minissérie. Poxa, não tem jeito do Cosmic Boy fazer frente ao Senhor do Tempo. É, não, o nível de poder é outro, assim, do Senhor do Tempo. Pouquíssimas vezes a Legião enfrentou ele, assim, teve algum sucesso, assim, né? Eu gosto muito daquela história que o Monel, ele fica arrebentado, né, no combate. Eu acho que vai só 5 legionários pra acabar. 4. Com o Senhor do Tempo. 4? Puta, cara, é demais essa história, assim, ainda mais que é com a arte do Giffen, né, já naquela segunda fase dele da Legião. Nossa, cara, essa história é empolgante, né? E é uma consequência disso que a gente tá discutindo agora, sim, né? Sim, porque sim. Tem duas consequências. Uma é o. Não, perdão, tem três. Uma é o próprio arco aqui do Superboy, que a gente tá comentando hoje. Depois, um ano depois, a Supergirl, né? A história do Supergirl. Depois, quando os legionários decidem. 4 legionários decidem trair os princípios da equipe e assumirem um plano onde a pretensão era realmente matar o Senhor do Tempo. Eles acreditam dentro de um contexto que eles matam, mas Giffen e o Levitz premiam a gente com um final da edição. Depois que termina a história, eles voltam ao presente deles, mostra que o Senhor do Tempo continua vivo no finalzinho da edição. Então isso quem é... Quem é que vai pra lá? É pro início dos tempos, né, Jamerson? Quem que vai? É o final. Pro final dos tempos. O Monel, que sai ferido, a Dama Dupla, o Brainiac, tem o Lanterna Verde daquela época, tinha um Lanterna, né? Verde, que era ele não era oficialmente um legionário, o outro legionário, não lembro, assim, de memória. Mas é... Eu lembro que depois o Polar acaba julgando. Ah, e são 5. O Brainiac 5. Você falou 5 mesmo. Você falou que eram 4 e foi. Você contou 5 aí mesmo. É, o Ron Vidar não é legionário. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. É verdade. Isso é verdade. Mas escuta, Jamerson. Pra gente voltar pro trilho aí, meu. Senão o Dãozinho já derruba a gente, meu. A história aí do Superboy, quem volta no tempo é o Brainiac, não é? Brainiac 5. Quem mais? O Rapaz Invisível, né? O Bloco. E o Solar, né? Solar, né? Isso. Que é uma briga épica com o Super-Homem, né? É um dos melhores momentos da série. A briga é muito foda, viu? Sim, sim. E o que eu adoro, cara, adoro essa capa. A gente falou recentemente de capa e essa daí não deu pra colocar na minha listinha. Mas eu lembro nitidamente dessa capa aí, porque ela é uma reprodução de uma capa que o Byrne fez do Quarteto, não é isso? que era o Gladiador, né? Que é tipo um super-homem do Império Shi'ar na Marvel, né? Massacrando com os quatro membros do Quarteto Fantástico derrotados em volta dele, que seriam os análogos desses legionários que vieram do futuro, né? Então, tem a Mulher Invisível, no Legionário é o Rapaz Invisível, o Tocha Humana, o Solar, né, meu? O Bloco é o coisa que foi, teve acabamento, né, meu? O pedreiro fez o... passou a massa corrida no Bloco e não passou no coisa, né, meu? E o... não é? Porque o Bloco é lisinho, né? O coisa é chapiscado, né, meu? O coisa é quadradinho, né? Pô, e é linda essa capa, cara. Linda, linda mesmo. Você me permite só a capa sempre, inclusive abriu ou citou as duas capas, a semelhança. Tem em uma das capas, na capa do Superman, você pode notar que tem uma mão, ela tá apoiada no nada, só para o desenho continuar igual. Mas a capa que eu acho mais bonita é a capa da Legião Super 38, que é aquela onde o Superboy morre. Que eu acho que ela é pintada pelo Bill Sienkiewicz, que é, poxa, é linda. O sol tá atrás, a capa é toda vermelha, e aí tem um Superboy assim na frente de alguns membros da Legião. Essa capa, eu não sei porque a Abril não usou essa lá no Super Powers. Ela usa a do Superman 8, né? Qual é que ela usa? Que ele saindo, né? Que ele indo pro céu, né? Essa que ele tá com o braço pra cima? Não, não. É essa que a gente tá comentando, a semelhante à do Quarteto Fantástico. Ah, tá. Eles usam depois, eu acho que é na história, na série do Super-Homem. Eles usam aquela outra capa que é o Superboy voando, não é? Ah, batendo o queixo dele. A DC, ela tinha um problema cronológico. Ela deu autorização pro Byrne e o Levitz criarem uma saída esdrúxula, que foi o conceito de universo compacto. Eu achei a história, ela funciona muito bem. Para mim, o Superboy sempre foi mais inteligente que o Super-Homem. Pode ser um paradoxo, mas como é uma retrocontinuidade, vocês vão me permitir. O Superboy era, no mínimo, mais forte, mas isso é admitido pelo próprio Superman do Byrne na série. Tem uma hora que ele está visitando o porão da casa dos Kent, ele fala que o Superboy é muito mais inteligente do que ele. Que ele é, né, Jamerson? Ele é o personagem da Era de Prata, né? Nós estamos acompanhando nessa época o Super-Homem, o que o Byrne reformulou, né? Os poderes do Super-Homem foram consideravelmente diminuídos, enquanto o Superboy, assim, ele é o Super-Homem, assim, no auge do poder, né, na época, assim. Então, ele é aquele super-homem da Era de Prata que movia planetas, né, meu? Esse daí não consegue respirar fora da Terra, né? E o próprio fala, né? Ele fala lá pro Superboy que ele percebe que ele é muito mais, ele é mais rápido, mais forte. Ele tá ali brincando com o Super-Homem. Ele mesmo fala depois: ah, eu sei que você deixou eu vencer. O lance da Kryptonita lá, né? A Kryptonita dourada que o Krypto pega, né? Ele fala: não, eu percebi que você deixou eu vencer. Que ele sabe que é impossível vencer esse Superboy da Era de Prata. Que eu acho que aí, nisso aí, é outra genialidade do Byrne, né? Como ele resumiu essa diferença de época, né? Esse novo, o que era esse novo Super-Homem, eu acho que tá bem claro aí. Como nesse combate com o Superboy, digo, ó, esse Super-Homem novo aqui, ele é pé no chão, ele é mais humano e até mais fraco do que você tá acostumado antigamente, né? Tanto que ele quase leva uma surra do Superboy fácil, né? Então, é que isso daí que acontece. No final desse arco aí, o Superboy se sacrifica, né? O Superman fica para trás, né? A trama continua com os legionários e o Superboy entendendo esse conceito de universo compacto, né? Vamos dizer, o plano que o Senhor do Tempo criou para controlar, né, a Legião, né? Então, toda vez que a Legião visitava o passado, ele não visitava o passado real, ele visitava um universo compacto onde existia um Superboy, né? E então, quer dizer, com isso eles mantêm o universo pós-crise reformulado e aparece, vai, entre parênteses, um universo paralelo onde existe esse Superboy que ele só serve para participar da Legião, né? O final é ter o sacrifício do Superboy e não resolve nada, não é o fim do Senhor do Tempo. Assim, ele é realmente é um vilão muito poderoso para acabar desse jeito. Mas o que é mais legal é que, assim, algumas edições depois, né, o Super-Homem, ele encontra uma Supergirl, né, e na linha do Byrne não existia mais isso, né, não, era só o Super-Homem, ele não tinha mais esse conceito de super-família, parente, versão mais jovem, super-cão, não existia nada disso, né, não existia os vilões de, né, os três vilões, os Zod, né, os vilões da Zona Fantasma, não é isso, James? O Byrne, ele evita esse excesso porque supostamente ele queria o personagem para aquilo que os criadores idealizaram, certo? E tirar tudo que o Ensinger tinha criado. Bem, eu concordo em parte, né? Funcionou porque o Superman era carregado de uma série de coadjuvantes e uma série de personagens que complicavam a vida para o leitor. Só que, ao mesmo tempo, ele acaba criando um personagem distante que não tinha ligação nenhuma, e todos os últimos 30 anos de cronologia a gente era muito emocionalmente vinculado àquilo. Eu gostava do conceito da Supergirl, né? Ainda que eu acho que a vantagem, o único parente dela, ao vê-la chegando, coloca ela num orfanato, né? Isso é uma puta sacanagem. Não, cara, eu já vou te falar a minha opinião. Eu não gostava de nada disso. Nada disso, assim. Na verdade, eu nem gosto do Super-Homem da Era de Prata. Eu gosto do que, por exemplo, o Alan Moore conseguiu resgatar dessa fase. Ou então o Grant Morrison com All-Star Superman, né? Tudo isso são conceitos lá da Era de Prata. Mas eu assim, eu peguei o finalzinho do Super-Homem antes da crise, então peguei aquela saga Brainiac computador. Isso a Panini tá prometendo voltar, que é o Superman pelo Gil Kane. Gil, né? Kane. Isso. Adoro. Eu acho muito legal. É, foi o Super-Homem que eu aprendi a ler, né, a gostar, então, que, né, que é o Super-Homem quadradão, às vezes ele tem uma fisionomia até carregada, porque o Gil Kane é um artista clássico dos quadrinhos, então ele não faz, né, é um traço diferente depois do traço do Byrne ou do Pérez mesmo, que fez algumas histórias do Super-Homem, né, mas como conceito, eu acho que foi excelente essa limpada que o Byrne fez. Porque imagina você ter um kryptoniano, ele já é complicado. Imagina uma família de kryptonianos, o kryptoniano do passado, o Superboy, muito complicado, né? Então, ele limpou tudo, né? E a gente tava, eu acho que isso daí já era o terceiro ano, né, da série do Byrne. O segundo, não, terceiro... Não é o terceiro, porque a série termina, ele sai no número 22. Então, se você contar que Man of Steel... Tem razão. Ele escrevia duas revistas, por isso que você acha que é tanto tempo, né? Que ele... Né, inclusive, o que eu mais gosto não é o Superman do Byrne, é o Superman do Marvin Wolfman. Que eu tomei um susto, achei que você ia falar que era do Loeb, meu. Que eu falei, puta merda, vai. Meu herói, o meu super-homem Jamerson vai me decepcionar. Não, eu derrubo. Se ele fala isso, eu derrubo. Eu não conheço esse tal de Jeff, eu não... Eu te digo um negócio, eu consigo ler as histórias do Jeff Loeb pro Super-Homem, mas eu não consigo ler o Super-Homem, vamos dizer, do Renascimento ou os Novos 52, né? Eu não consigo, talvez seja porque passou minha fase. Deve ser uma Guinness. De super-homem, né, meu? Fazer o quê? Paciência. Mas até eu até gostava do Guinness na época, com o Superman redondinho dele, assim, aquele Superman meio... qual que é o nome daquele... É o Bibebloom, né? O mascote da Firestone, né, meu? Que é todo... É feito de pneuzinho. É o super-homem do Guinness, né, meu? Eu acho que o Bernie, ele, ao introduzir depois a Supergirl, ele, na verdade, ele não faz isso de livre e espontânea vontade. Não também, que é uma pressão editorial. Veja só, ele sabia que estava querendo sair daquele negócio. Então, ele vem, resume a história daquela situação que ele já tinha inserido. Ele retorna a apresentação, leva o super-homem para aquele universo compacto e aí faz uma escolha ruim, porque naquele universo compacto, o Luthor de lá, orgulhoso, em vez de chamar o Superman, ele decide resgatar da Zona Fantasma os clássicos vilões, né, os três vilões que já tinham aparecido no filme do Superman, o Superman 2, então, que era razoavelmente recente, que é o Superman 2 é de 1980, né? Então, assim, quando você conta em 87 e com o início de vídeo, enfim, era possível que os leitores encontrassem aqueles personagens que sempre já tiveram presentes nos quadrinhos, mas eles tinham uma identificação. Aí o Luthor trata aqueles três personagens, eles de imediato destroem o aparelho que poderia levá-los para a Zona Fantasma daquele universo e começam a atacar todos os heróis de lá até destruir aquele planeta, certo? As escolhas que o Burnie vai fazendo, narrativas que ele vai fazendo, elas já a gente acreditar como ele vai acabar a história. Ô James, me tira uma dúvida, cara. Existia heróis nesse universo, cara? Que eu entendi que não... Heróis não. Não, heróis não haviam. O que haviam eram versões sem poderes. Isso. Né, o Bruce Wayne, o Oliver Queen. Isso. Mas não tinha alienígenas, porque o Pocket Universo, ele não existia vida mesmo. Então não tinha John Jones. Não, né? Porque o Senhor do Tempo, ele criou um universo, ele isolou aquele universo, né? Ele destruiu todos os planetas do universo, ele deixou só a Terra e Krypton. E aí ele explodiu Krypton para mandarem o bebê, né? O super-homem bebê para a Terra. E aí só sobrou, naquele universo inteiro, só tinha a Terra, né? Eu entendo que essa narrativa é uma simplificação, né? O que ele fala que no universo inteiro é vida, né? É porque tem a questão da própria astronomia, né? Que vai além dos quadrinhos, que existe uma necessidade de ter um planeta onde existe Marte. Então eu acho que existia Marte, mas fisicamente era inóspito. Aí é uma interpretação sua. Eu, do jeito que eu li aquilo lá, realmente o exagero era de prata. Não tem mais nada, porque se existisse Marte, teria que ou ser, como você falou, sem vida, ou teria que ter o caçador de Marte, né? Não, mas o Senhor do Tempo fala, só tem a Terra e só tem Krypton, não tem mais nada. Isso que ele também. Não, ele é dito textualmente, ele fala isso. Até tem um desenho que os dois planetas, um do lado do outro. Quando o Krypton explode, só vai existir a Terra, né? Então, o universo compacto, também, no que eu entendi, é somente a Terra. A Terra, não sei nem se tem Sol, né? Como é que onde é que a Terra gira em torno de quê, né? Mas só é a Terra. E a coisa vai afunilando cada vez mais, porque essa Terra que sobrou só tinha o Superboy e ele só servia para enganar a Legião, para a Legião não chegar no universo real, que é onde o Senhor do Tempo manipulava as coisas, né? E depois que esse Superboy se sacrificou para salvar a Legião, não sobrou mais ninguém. O Luthor resolveu tentar procurar o Superboy, né? Com isso ele libertou os três vilões lá, o Zod, né? Da Zona Fantasma. Com isso, eles destruíram o planeta inteiro. Não tem mais vida na Terra. Tem só Pequenópolis, não é isso? Né? Nem Metrópolis, é Smallville. Só tem a cidade. Né? Ela tem uma cúpula de... Ela é fechada com um escudo, né? Com uma cúpula de energia. E nisso, assim, de tempos em tempos, os vilões atacam aquilo lá, que foi daí assim que o Bruce Wayne e o Oliver Queen se tornaram pilotos, né, de umas navezinhas, assim, como se fossem caças, né, para ser tipo a resistência da humanidade, né? Não é isso? Que é legal. É, exatamente. Caramba, né, não, é isso, que ficou muito bom. Aquele filme, claro, de pós-apocalíptico clássico, né? Até a Redoma, quem cria é o Luthor, né, que faz isso por causa daquela poeira que... Agora você imagina isso adaptado desse jeito, com tons escuros, história sombria, realmente, para um episódio de uma série de TV ou para um filme. Para filme de cinema, não, porque filme tinha que ser caro e os estúdios precisam do retorno. Não, mas... podia ser uma animaçãozinha, hein, Jamerson? Uma animaçãozinha da DC dos bons tempos, assim, isso daí ia ser maravilhoso, cara. Não, é sensacional. Né? Podia até ser dois volumes, assim, que nem o Cavaleiro das Trevas, né? Conta primeiro a parte do Superboy, depois a parte da Supergirl, né? Que, pô, isso é... Porque esse contexto é legal. E toda essa história vem lá de trás do cósmico, que ele achou o universo diferente, que acabou encontrando o universo de bolso, que esse universo de bolso agora ele tá nos instantes finais, né? Por isso que o Luthor cria, né? Ele pega a Lana Lang, né? E dá poderes para ela, simulando os poderes do Super-Homem. Então ela vira a Supergirl, né? Que aparece lá na Terra oficial, né? Vamos falar assim, no universo oficial, na época do Byrne, que ela vai em busca daquele Super-Homem que eles sabiam que existia, que não era tão poderoso quanto o Superboy, mas podia dar uma ajuda contra os três vilões lá da Zona Fantasma, cara. Então, quer dizer, puta, cara, vem todo esse passado aí, toda essa sequência de história, cara, ela fecha maravilhosamente aí nesse final, cara. E ela foi enviada pro passado, né? Ela não é pro presente do Super-Homem, ela fica em animação suspensa lá, acho que é 200 anos que ele fala. Que ela é isso, fica congelada. Eu acho bonito o final da Terra do Universo Compacto. Como vocês sabem, ela acaba servindo para o Brand, o fundador financeiro da Legião. A Terra foi destruída em algum momento da cronologia da Legião. E aí o Brand tem várias tramas que ele tenta resgatar um planeta para colonizar de novo. E ele tem a grande ideia de pegar essa Terra do Universo Compacto para a continuidade da Legião. Mas no momento que ele está trazendo, na edição que ele está trazendo, é a edição de Zero Hora da Legião de Super-Heróis e da série Valor, né, que é a série do Monel. E então, quando ele traz para o nosso universo, a continuidade é apagada. Não, e o legal disso, né, Jamerson, que esse brand, né, é o RJ Brand, né, ele é o, vamos dizer assim, ele é o mecenas, né, da Legião, ele é o cara que financia a Legião, né, a primeira história da Legião são os três membros salvando esse milionário, ele é um milionário intergaláctico, né, outro nível de milionário, então ele passa a financiar, né, a dar recursos para a Legião, naves, a base que eles têm na Terra, né? Daí mais tarde você acaba descobrindo que esse RJ Brand, ele é um Durlaniano, né? Ele é um camaleão, igual o filho dele, que é o camaleão da Legião. E mais tarde, cara, você acaba até descobrindo que ele é o Durlaniano que aparece em Legião 89, né? Aquela Legião que aparecia em DC 2000, né? Então, pô, cara, toda essa amarração, assim, por isso que quem gosta da Legião é apaixonado, cara, porque é muita história amarrada, assim. Então, quer dizer, aquele cara que ele se disfarça de humano, ele ele tem o filho, que é o Camaleão, e ele também é um transmorfo. Foi ele que teve aqui na equipe original. E foi o Senhor do Tempo que pegou o Durlaniano da Legião 89 e mandou pro futuro. Não, cara, isso é demais, cara. Puta, é demais, meu. Assim, é uma trama muito legal, cara. Muito legal. O fato dele não ser mais transmorfo no futuro, mas ele ainda tem o filho, que é o Camaleão, né? Que é um personagem super tradicional da Legião, né? É aquele laranjinha com... Ele é camaleão, mas ele tem duas anteninhas, assim. Acho que o cara que deu o nome pra ele nunca viu um camaleão, né, meu? Porque camaleão não tem antena, né, meu? Assim, ele parece um... Caramucho, vai, vamos falar. Assim, eu acho que ele é criação do Jim Shooter. É, cara, o Jim Shooter, era esse cara que eu queria falar. O Jim Shooter, ele é fanático, quer dizer, ele era fanático pela Legião quando ele era garoto, assim, né? Tanto é que ele desenvolveu todo um pitch, né? Todo um plot pra equipe e mandou pra DC, assim, sabe? As folhas por escrito da ideia dele, e a DC adorou, cara. Falou, vamos chamar esse escritor, cara. E a hora que viu, era um molecote, né, meu? Era um garoto, cara. Né? E esse é o começo do Jim Shooter no universo dos quadrinhos, né? Na indústria dos quadrinhos. Então, porra, cara, é muito legal, cara. Quem realmente, assim, quem gosta de Legião é apaixonado, cara, né? E eu acho que o Byrne usou muito bem isso. E depois, quem que fez essa história aí de Zero Hora, Jamerson? Do Moléu é o Busiek. Da Terra, foi ele que fez essa de aproveitar o universo compacto? Do Valor é do Busiek. Ah, não lembrava disso, não lembrava disso. É, mas é muito boa a história. Né, que ele também fez parte da Legião 89, né, do grupo do Vrildrox, né, que era o primeiro Brainiac, vamos dizer assim, o primeiro Coluano, né, ele também fez parte, a Legião, né, que é aquela L-E-G, né, tudo com, não sei como é que chama isso, né, anagrama, esqueci, cara, hoje eu tô terrível, meu. É a dos pontinhos, né? Isso, a dos pontinhos. É, puta, cara, é uma das minhas séries favoritas de quadrinhos. Veja só, a equipe de produção da Legião, ela era uma equipe que foi exportada, né, foi importada também da Karen Banger. Tanto o Alan Grant como o Barry Kitson, eles já tinham produzido histórias do Judge Dredd. E então eu acho que a equipe, ela tem muito isso do autoritarismo, da questão militar, o excesso, certo, do militarismo. Isso está muito presente na série. E eu sempre vejo a série Legião uma adaptação bem distinta, não de Judge Dredd, mas desse universo autoritário que o Judge Dredd sempre cultivava no fãs. Cara, não é que cortou, meu. É que eu não entendi, cara, essa pronúncia britânica aí, cara. Eu também, Juiz Dredd, porra. Juiz Dredd, né, meu? Não, mas eu quero saber onde é que a Karen Berg entra aí nessa história, que eu não entendi. Ela editava o quê nessa época? A Legião? A Legião? Sério? Caralho, você não sabia dessa não, velho. Quando o Jamerson me falou isso daí também, eu falei, nossa, o cara deu uma volta pra... Mas eu também não sabia. Também não sabia mesmo, assim. Pô, agora eu sou mais fã ainda da mulher, velho. Essa mulher é muito foda. Você sabe que ela editava a Mulher Maravilha do Pérez, né? Sim, isso aí sim. Bom, vamos fechar antes que... Essa agora me quebrou pelas pernas. Antes também que a gente comece a falar de Crise Infinita, né? Tá, a gente tá quase lá, já estão arranhando a Crise Infinita aqui. Eu tô vendo, vocês estão doidos pra falar disso, mas vamos deixar pra depois, né? Bom, chega, né? Já falamos demais. A gente vê depois vamos continuar isso. Vamos ter que... Já que se ninguém fala de Gibi, menos ainda se fala da Legião, né? Vamos pra frente e marcar outro pra gente... Eu só queria então terminar isso. Porque a Legião, desde o Renascimento, tem... que tanto a Legião quanto a Idade da Justiça irão retornar, mas a Saturnia, desde o primeiro número, desde a edição especial Renascimento, ela tá em um asilo, acho que em Gotham, eu acho que ela tá no Arkham. E a DC já tá nos números 40 e pouco de todas as séries quinzenais do Renascimento, e até agora ela não avançou nenhuma linha. Continua no mesmo jeito, não sabe onde tá a Legião, e a Saga continua lá. Agora nessa edição, o Botão, não sei, dessa que eles vão traduzir aqui, né? Que, do Batman com Flash. Ainda não saiu a tradução, mas deve ser o Botão, né? Porque o Botão, ele é erótico, né? Esse exato. Tipo, assim, ele dá outra conotação, né? Pois é, aí o Botão, ele mora novo a Saturnia lá no asilo, há indícios do retorno, mas a DC ainda não avançou. Muita gente falava que o Lemire, o Bendis, iriam assumir a Legião. Já se sabe que nenhum dos três. Bom, então fica aí a sugestão para a gente, quando o saudoso Joel voltar do limbo da internet, a gente criar aí um spin-off do spin-off, um podcast só pra gente falar da Legião, pra gente ficar aqui punhetando a Legião até não poder mais. Valeu, Jamerson. Obrigado. Valeu, Reginaldo. Opa, valeu, mas deixa eu só falar uma coisa, cara, senão eu não vou conseguir dormir. Nós conseguimos falar da Supergirl Chiclete, meu, assim, ou passou despercebido? Porque se eu pôr a cabeça no travesseiro e falar... Não, nós não falamos dela. Putz, Grinha, não pode vai, deixar isso. Não, vai ficar pra outro, calma. Vamos fazer outro. Eu posso sugerir uma pauta? A gente vai falar dela... No contexto do relacionamento dela com o Luthor. Pronto. Com o Luthor cabeludo, né, meu? Exatamente. O ruivo Luthor, né? com aquelas madeixas desenhadas pelo John Bogdanov. Olha aí, já temos então duas pautas. Essa da Supergirl com Luthor e do Super-Homem Micareteiro, né? Anota aí que mês que vem a gente faz isso de novo. Fica a sugestão. Boa, só pauta. E eu gostaria de convidar os colegas, veja só, eu sugeri uma pauta, seguinte, vamos saltar toda a fase da Zero Hora e vamos para o início da fase do Dan Abnett e o colega dele, que eu sempre esqueço o nome, certo? Que ele assediando super-heróis no número 22 para encerrar a série e começar de novo com The Legend, que durante mais de 2 anos foi uma das revistas mais vendidas da DC. Já fica aí a sugestão. Vamos fechar por aqui que depois a gente volta com mais Legião. É isso, valeu, falou, até mais. Até mais.